feito uma peça. A vida tem dessas. Leva amor da gente de repente. Aproveite o melhor do que vem. Mas se lembre bem que nada disso é permanente. Noite passada tentei esquecer. Me estraguei de beber. De novo desse jeito. Tô aprendendo a lidar com a falta. E hoje a ressaca só não dói mais que o peito. É que eu tenho tanto, tanto de você em mim. Quanto mais tento entender, fica pior. Nossa história merecia um outro fim. No jardim da saudade, recordações são flores. No jardim da saudade, o amanhã pode ser tarde. Me desculpe, mas assim que os arianos são, ainda mais com ascendente em escorpião, eu queimo como fogo e apago a erupção. Você nunca vai poder me ter na palma da sua mão. Mas me liga aqui que se pá, vou aí, vou chegar, vou levar um brigadeiro de colher pra gente fingir que assisti filmes que nunca vai. Te quero sem talher, eu tô voltando pra casa. Vou morar nos seus beijos, vou viver nos seus olhos, surfar nos seus cabelos, desbravar os seus sonhos, desvendar seus desejos. Vou fazer de tudo pra você não me deixar. Eu sei que dizem que não existe mais amores como antigamente. Que hoje em dia amor é coisa que ninguém mais sente. Eles não têm visto a gente tão recentemente. Eles não têm visto a gente tão recentemente. Coincidentemente, ela é capricorniana, indomável como aquela do Thiago Mac. Coincidentemente, eu também me chamo Thiago. E toda vez que encontro ela, eu escrevo um rap. É que eu tenho tanto, tanto de você em mim. Hoje eu tento transformar em samba jazz a nossa história, rage against the machine. Eu digo enfim, me desculpe, mas assim que os arianos são, ainda mais com ascendente em escorpião, eu queimo como fogo e apago a erupção. E hoje eu me encontro exatamente aqui na palma da sua mão. É. Meu afeto me esmagou. Eu senti que nem doeu. Um disparo me acertou. E eu nem sei o que me deu. Acordei primeiro pra te ver dormir. Fiz barulho pra te acordar. Tava com saudade de te ver, te ouvir cantar. É. Se um dia nesse samba coubesse o quanto o coração aquece, a falta que não tenha pressa. Eu vejo, o sol chegar e é tão lindo. Mas quando te olho, me vejo sorrindo. Me vem essa luz de te amar. E só eu faço do presente o destino. Uma razão é mais que um motivo. Então me deixa só te ouvir falar. Eu e tu ouvindo flores de galeão no mesmo fone. O nosso amor, o fio une. Meu Deus, parece que foi ontem que eu tive. Assume o seu ciúme com meu nome. Isso não resume o que nós somos por telefone. Só vou te responder, nós somos jovens. Se quiser paz, você tem o seu culpado. Se quiser mais proteção, um hooligan. Se quiser demais, eu vou cumprir minha demanda. Amargo é que esses dois são tudo azedando. Que se dança quando vivo toda grande na alfândega. Transação, eu sou do prazo. Essa é a solução. E a comemoração do gol é amor e samba. Eu sou capricorniano, ela sabe muito bem. Como é tão fácil de abrir meu coração. É só junto dela que eu fico e me sinto zen. Chega mais perto e pega na minha mão. Eu tenho mó dificuldade de abrir meu peito. Conhecido coração de gelo. Posso até não te falar, mas te amo do meu jeito. Te perder seria um pesadelo. Você desmonta minha parede quando solta esse sorriso. Mexe no meu psicológico, tira meu juízo. Me faz perder o medo com você, é sem segredo. Fica um pouco mais, que daqui a pouco ainda tá cedo. Seu olhar atencioso vira poesia. Sua simplicidade enobrece o dia. Me tira da correria, me leva aqui desse mundo. Eu aposento estilo vagabundo. Eu sinto mó tara, esse seu gingado com a vontade que não para. E não lambendo a minha face, lambuzando a minha cara. Fogo que não mingua. Conheci cada parte do seu corpo usando a ponta da minha língua. Que bom, minha pele quando toca na sua é um estouro. Se arrepia o braço é que o bagulho vale ouro. Vou cuidar pra eternizar sem pressa. Fica a vida de lado pra ficar bem acomodado na concha. Sem perder meu lado rústico, você faz com que tudo caiba no acústico. Eles nos olham, mas não sabem sobre nós. Nossa vibe se multiplica quando estamos a sós. Somos aquele tipo de dupla que sempre causa, que pia de mão dada e faz o mundo dar uma pausa. Independente do que ocorra, nosso destino ser um casalzão da só porra. Esse ano eu planejei a nossa fuga umas 20 vezes. Largar o mundo todo com os problemas dele. Falar que eu não ligo pras coisas que eu ligo e sumir do mapa, alegando sair de casa apenas por alguns meses. Verdade, eu penso em você mais que eu penso em mim. Já me falaram que isso pode ser ruim. Se amar primeiro é o mais importante, mas fazer o que se eu só vejo você quando eu olho pra estante? Nem sempre do seu lado eu tenho uma missão. Em tempos de guerra eu vim trazer a paz. Sei que eu sou complicado, mas tenho coração. Amor, não me maltrate mais do que a vida já faz. Cê diz que eu sou despreocupado demais, mas que eu tô certo, não levo tudo a sério, a vida é boa. Mas você também tá certa, coisa é séria, essa vida é louca. Amor, eu falo tudo, eu penso em tudo, eu sei de tudo pelo seu olhar. Baby, eu faço tudo, caio o mundo inteiro pra gente poder se amar. Amor, eu falo tudo, eu penso em tudo, eu sei de tudo pelo seu olhar. Baby, eu faço tudo e caio o mundo inteiro pra gente poder se encontrar. Se ela disser que me ama, eu vou mudar de vida. Me chama de vida pra tu ver se eu não te faço feliz como ninguém fez ainda, bebê. Olha só como ela dança, olha só como ela desce. Será que ela tá com alguém? Se não tiver, esquece. Esse teu jeito me deixa maluco, hoje ela tá de lei. Se ano passado ela disse pra amiga que me conheceu navegando no Face. Olha pra mim, disfarça. Ela gostou do meu disfarce. Essa parece complicada, deve ser uma mulher de fases. Me diz, qual necessidade de tu ser tão lindo? Ou melhor, como que a gente não se conhece ainda? Eu quis dizer linda, seja muito bem-vinda. Eu tento falar sério, mas na beleza ela brinca. Nós brinda, deita na grama e observa o mar. Nós brinca, deita na cama e larga o celular. Nosso amor tem muito mais valor que celular. Vou vender os filhinhos de ouro pra te comprar pérola. Hoje eu tô pra te levar naquele lugar da primeira vez, mas preciso saber se você vem. Hoje eu tô pra te contar, tô pra te encontrar as três. Era perdição e acabou que eu virei refém. Sinto da Louis Vuitton, bebendo Guaraviton. Hoje eu borro teu batom, vai me dizer que tu não tá afim. Tá bom, olha o caminho que nós trilha. Prefere praia, cachoeira ou trilha. Como essa boneca anda sem pilha. L7 poesia, mais de 100 mil. Enrolada em seus caracóis, jurando que se ela disser que me ama, já mudo de vida. Já pensou bem, cê vem bem-vindo. Pensando na primeira vez que te vi. Engraçado eu não ter notado que o que eu procurava tava bem ali. Hoje é só amor e fé, isso foi anúncio. Já sabe, só eu, na real só nós. Quero sua voz suave, mesmo sem entender de quase nada. Cê dá sinais falando a madrugada sobre querer sumir no mundo e não lembrar de nada. Sobre eu viver a vida pra te imaginar pelada. Oh, oh. Linda gente se dá bem, tão bem. Falar que ela não presta, mas sem ela eu não sou feliz. Tô cansado dessa porra, várias gostosas na festa. Tô contigo, cê sabe o que diz. Chama, inventa. inventa qualquer desculpa. Que essa filha da puta ainda te ama demais. Meu irmão, eu já tô preso, envolvido. Ela adora um bandido, eu tô fudido demais. Foi bom te ver vilã, mas já me deixa namorada. Porque sorri como se fosse uma flor machucada. Meu tempo é curto, já não perco mais tempo com nada. Mudei de número, no outro cê tá bloqueada. Bebê, no outro verão você vem. Dá um beijo aqui no Darth Vader. Nós que mandando essa porra bem. Eu vou negando aquele filme, o Blader. Cheio de uma rapida pra ninguém. Hoje eu vou voltar pra casa, seis, e pouca raioleza, vida é louca, zen. Eu quero sexo e baby, eu sou Johnny Blaze. Aquele malvadão do tempo. Fugi da polícia de fez. Ela me disse eu sou tão louca às vezes. Meu aniversário é sexta-feira, 13. A vida é realmente uma piada. Meu quarto ainda tem seu cheiro, minha anja safada. Viajo todo tempo mesmo sem sair de casa. De volta pro futuro, te encontrei na minha você quebrada. Sabe bem quando faz bem. Sabe bem como faz mal. Nessa briga, na real, não sei bem nenhum final. Qual é o motivo dessa vez? Não sei. Liguei pras amigas que já tô decidida de acabar com tudo e fuder com a tua vida. Se tu vier de graça, acabo com a tua marra. Verdade na sua cara, cê gosta dos que falam, né? Quando você reparar, vai ser tarde demais, não vai dar tempo mudar. Quero alguém pra me valorizar, dizer que eu amo sem me preocupar. Se é uma verdade ou é uma mentira, que no fundo o futuro vai machucar. Fala, fala, mas não me esqueço do que foi, se foi. Quantas vezes você fez promessa pra nós dois, nós dois. Eu pensando no agora e tu sempre no depois, depois. Nunca mais diga que ama, se tua resposta não condiz com a fama. Parece tanto o amor da minha vida, né? Fala pra mim assim, que isso é realidade. Como dizia, chorão é guerreiro, uma deusa, mulher de verdade. Vamos daqui pra outra cidade, ela me chama. Onde as pessoas são de verdade, ela me chama. Eu vou mandar umas flores só pra te dizer que a vida tem espinhos, pode machucar. Mas lembre dessas flores sempre que doer, pra saber que minhas dores vale a pena amar. Me diz quando essa quarentena acaba. Eu vou matar o corona, nem que seja na porrada. Bateu saudade ouvindo a sua voz pela chamada. Eu poderia ouvir a vida inteira sua risada. É que ela disse assim pra mim, que esse amor não vai ter fim. Não importa o tempo mais, só você. Nós embalada ao som de Marília Mendonça. Lembrei que sou louco por você. Igual Mendonça da grande família. Louco com a amiga da dona Nenu. Fala em família, quero uma bem grande. Tu topa uma tropa saindo do cedo. Papa na boca de falta de tapa na bunda. Juro que tu nunca vai sofrer. Bebel, deixa eu ser seu ato, te encara. Não dirijo, deixo, tô de Ferrari. Há um tempo atrás, sabe, eu tava ferrado. Era o ferro na cinta e nada no bolso. E até onde só toca o nosso reino. Só não faz igual assim, mas do mundo faz. A nossa tá igual Gabigol em 2019. Que fase, diz que me acha original. Yeah, usos paralelo ou réplica. Me fala no ouvido que flow, que métrica. E etc, etc. Que cê quer ser na minha vida? Ela disse eterna, quer ser motorista e não passageiro. Igual aquela onda de lança lá. Promessa se faz pra poder pagar. Então tipo Julius eu vou tá lá. Ó que contradição, ela de costa é um problema que o pai gosta de encarar. No meu colo o jeito vai delirar. No seu calo eles vão querer pisar. A vida que eu amo é armado covarde. Já que ainda não achei um pra me peitar. É que tu me chama de tudo, muitos me acham nada. Sou feliz assim porque unanimidade é piada. É que eu enchi o bolso, mas não mudei de calça. E aquele boy nós só quer saber se ela é de marca ou falsa. A qualquer governo sou oposição. Nunca deram nada pra nós, né, minha filha? Se aceite, somos perfeitos, não foda-se ao padrão. Nossos corpos são muito mais do que mercadoria. Aí, Malak, nunca mais faço isso, tá? Mas o som é sobre amor, tá doida? E tu fica tão bem pela dor de roupa. Mas tá difícil sorrir nesse mundo doente com tanta gente louca. E eu quero que as pessoas me entendam, quero que os porteiros me atendam, ou melhor, que as portas se abram e meus irmãos nunca se vendam. Aceitei meus anjos e demônios, fiz um mix, deu nisso, tá vendo? Sou a voz de Deus, porque vim do povo. Jonga, se rendam. Ache, boladão, sem rodeio, só visão, apenas faça. Tu pode não ter talento, mas raça é obrigação. Sem perdão, louco pra sempre. Tô deixando que o bobo se queime. Os que tentaram falar, um tirou o som do ar, os outros só peso muito no game. Eu te proponho o genial, porque fiz esse sonho real, evolução sim, eu sei. Se eles se acham rei, virei patrimônio imaterial. Estilo original FR, supere na pele. Eu tô fudendo com o que tem que acabar. O mundo quer ver seu nível baixar. É leve, não dê amor pra quem merece bala. Atrás do mané, tô acelerando pela estrada. Saudade de você no lugar, olho cara a cara. Nós dois no clima, tô por cima na onda da bala. Enquanto o governo mente na televisão, vou rodeando esses filhos da puta. Prefiro viver da minha disposição. E nosso amor é a redenção. Visão além do alcance, nunca foi uma prisão. Eu amo nosso lance, lá pro alto sempre avante. Tem positividade, a vida é oportunidade. Eu aproveitei minha chance. Passa na trembosa. A gente decidiu então recomeçar. Fazer diferente da última vez. Vamos dar a última forma dessas brigas em vão. Porque se for pra ficar nessa, eu também cansei. Não vejo outra ocupando seu lugar. Tuas amigas tão querendo te afastar de mim. Amor, não dê ouvidos, deixa isso pra lá. Não existe motivo pra pensar no fim. Você lembra da primeira vez que a gente ficou? E tudo que a gente planejou. É certo que o futuro preparou. Entenda, meu amor, que briga de nada adianta. Deita nessa cama, para de querer formar caô, mulher. Deixa a luz apagada, com a porta trancada. E vamos recomeçar, eu e você. Curtindo no motel por aí, transando, ouvindo o cabelinho. Recomeçar, eu e você. Sabe que os segundos parecem meses sem você, é. E ela diz que na cama eu sou sem limite. Que a relação não teve um ponto final. Nós tentamos desenrolar bebendo um drink, é. Um copo de uísque ela já fica mal. Ai, mas eu tô no top 10, sempre parando internet. No lançamento ele não entende o preço. Sempre não virar pagando preço por estar na frente do tempo. Nada impossível pro time romântico. Eu fiz uma mágica e mudei de vida. Se você quiser saber como chegar nesse nível, arrasta pra cima. Baby, baby, tudo que tu não viu esperando sempre, sempre. Explique, de merda. Então pare, esse agora é o melhor momento pra me falar. Me fala, fala. Mas fala olhando na minha cara. Que não se lembra mais da gente. E que não quer começar. Fala. Mulher, sei aonde você quer chegar assim, mas eu quero chegar na sua cama. Aonde a gente terminou da última vez, a gente poderia recomeçar. Não sei, você não sabe também, mas eu sei que sabe que o que eu tenho nenhum deles tem. Esquece esse otário, ok? Só eu que te faço bem. Não adianta me dizer que não, que eu sei que você vem. É que ela vai depois voltar, é que ela volta e depois vai. Mas eu não vou fechar a porta pra você, pois você é quem faz de um jeito que é melhor até que as outras juntas. Mas eu não vou deixar que você me iluda. Você disse que mudou e pessoas assim não mudam. Eu não vou mergulhar nesse seu mar de dúvidas. E se tiver pensando em recomeçar, saiba que eu não penso mais em nós dois. Mas se quiser me ver, vem que eu tenho um chá. E a gente bola um pra dar um, dois, três, quatro. Eu quero te ver de quatro, eu quero te ver no quarto. Eu adoro, adoro, adoro me amar. Eu quero te ver de quatro, mas cada um com seu quadrado. Eu adoro, adoro, adoro eu me amar. Será que você tá pensando em mim o quanto eu tô pensando em você? Será que você ainda pensa em mim o quanto eu tô pensando em... Leva um tempo pra entender que o tempo leva tudo nessa vida. É difícil aceitar que tudo um dia passa. O que te atrai um dia te trai. E nada nesse mundo nunca vai chegar de graça. Eu tinha um carro velho que eu fazia de motel. E ela falava que eu sempre tirava sua paz. Que era o cara do inferno que levava ela pro céu. Se ela metesse o sete eu sempre vinha com as mais. Eu fiz 10 frases brega e quando a gente se apega fica bobinho de tudo que acontece. A gente briga, se estressa, enlouquece e depois percebe que as loucuras dessa vida são apenas pontos de vista. Me faço de desapegado e tô sempre de volta pra tal putaria. Depois que anda passa média sempre bate, lembra que minha língua no teu corpo é poesia. Te juro, sua linda, que lembro do primeiro dia, do primeiro beijo, primeiro sorriso no final da praia da Pica. Mas a saudade bate, a lembrança demora. E o nosso futuro se resumiu a nada. E o mais difícil é sempre entender que um dia tudo que começa acaba. Será que você tá pensando em mim o tanto quanto eu penso em bebê? Então fica combinado assim, talvez um dia pode acontecer. Porque preta todo mundo já sabe que meu nome é a resposta quando perguntam qual é o nome da tua saudade. Que teu nome é a resposta quando perguntam qual é o nome da minha vontade. Tu sentiu minha falta, né? Nem tirou a roupa toda, só jogou a calça pro lado. Já você pro cima paraíso, eu lembrei de ti sentando e escrevi um som. Mas foi lembrar o teu sorriso que me rende inspiração pra escrever um disco. Rock bonitinho, sem você mais nada faz sentido. Eu me peguei imaginando uma pretinha linda trajada de Nike correndo pela nossa casa. Vai dizer que tu não sonha com isso. Cê me viciou igual essas drogas. Já bateu saudade, mas cê ainda nem foi embora. Porque você não fica até o amanhecer. E quando amanhecer, cê fica até o anoitecer. Olha como são as coisas do coração. Um resumo sobre nós dois daria um textão. E eu tenho certeza que o mundo inteiro vai se interessar em ler. Vim te propor de nós continuar a escrever. Rota 38. Salve Malak. Nessa situação, não consegui dormir. Gata, eu senti sua falta, não vou negar. Andei na contramão, você cuidou de mim. Agora estou de volta. E a sensação de estar em casa, um vinho, conversa afiada, sexo com amor envolvido. Busco um copo d'água, uma nova fase da vida. Me dá tempo né, de arrumar briga. Juro pela luz que me ilumina que amo essas crianças e amo essa bandida. Festa, festa, festa. fica pra homens ou mulheres que venham a te querer. Vou dizer que a cena é toda minha. Tchau, tchau, tchau. Ei, o que é importante a gente luta pra guardar. O que é passar tempo com o tempo vai passar. Se tu quer jogar um jogo é só me explicar as regras. Eu também tenho controle, eu vou te macetar. Agora é sério, insisto porque tenho visto o futuro. Invisto sem medo de perder e pagar os juros. E lá na frente, olha pra trás, a gente sofreu, mas venceu. Esse romance é tipo essa vida, eu deixo nas mãos de Deus. Afogada, Berenice, cabeleira, dando certo. Tu achar que é brincadeira, meu rap é só papo reto. Quero tu sempre por perto. Falando mal dos políticos, acelerando a pista. Sentindo o vento na cara, gritando, foda-se o mundo. O que importa é nós tá junto, mas do nada tu pisa no freio. Temos o caminho inteiro e você quer descer no meio. A metade ficou pra trás, eu vou tentar seguir inteiro. Mas o seu lugar ainda tá guardado aqui, o seu lugar. Se a saudade bater e tu quiser ligar, me diz onde tu tá, eu posso te buscar. Eu devo te esperar. O seu lugar ainda tá guardado aqui, o seu lugar. Se a saudade bater e tu quiser ligar, me diz onde tu tá, eu posso te buscar. Eu devo te esperar. Ludmilla in the house. E abaixo o tom de voz, porque solteiro não trai. Ver você mentir pra mim aumenta minha ira, mas não me deito mais na tua cama de mentiras. O telefone na chamada é mais de 100. Sou bonita pra caralho, pra fazer parte do teu harém. Daqui pra frente vai ser tudo diferente. Não existe mais, não existe mais a gente. Salve Malak, passando aqui pra falar um pouquinho de amor mais uma vez. Nada mudou, vambora. Ó, nem me falou teu sobrenome pra eu te achar no Insta. Pra ver se alguém que eu conheço te conhece. Disse pra mim que foi bom me ver na pista. Que pessoalmente é melhor que na internet. Ela brinca com a postura do homem, joga na cara e depois ela some. Diz que perde pra minha cara de tralha, que não acreditava que eu tava na 11. A cara do freio que deixa ela louca. Bem que eu te avisei que vou beijar tua boca. Sem medo de nada, cheia de marra, maravilhosa. Pra acabar com a tamarra, eu chego no ouvido e falo gostosa. Cansado de ouvir quem nunca fez nada por mim. Eu devo nada a ninguém, não pode fazer o que tiver a fim. Tipo linda, dança pra mim. Faz o que tu quiser, tu sabe que eu tô afim. Vai me dizer que não quer. Dentro do carro com ela do lado eu fico suave. Se ela tá no volante é tipo avião pilotando a nave. Eu canetando várias frases, fazendo barulho, escrevendo a vida e falando de tudo. Enquanto eles estão falando isso e aquilo, meu som toca nos quatro cantos do mundo. É, eu vou beijar tua boca tirando tua roupa. Impossível querer te trocar. Quero sentir a sensação da primeira vez que tive. Explicar pro coração que se faz falta nem sempre dá. Te vejo nos melhores sonhos. Tenho plano. planos pra nós. Se te beijo, ouço o som dos anjos. Com seu rosto, sua voz, tô indo te buscar. Quero de volta, pra onde chega, cê me deixa sem ar. Pra nunca faltar motivos pra comemorar. Sem compromisso, cê gosta disso. Amor como o nosso é tão bom. Muda esse disco, eu não corrisco. Minha melhor inspiração. Sem ter medida, por isso eu te amei muito, mulher. Quebrei a cara, confiando em amar, e você me ensinou como é. Me entreguei nessa ilusão, fui companhia nessa palhaçada. Não vou mais me apaixonar, vou viver na revoada. Para todo game over, vai existir um play. Você jogou fora todo o amor que eu te dei. Assim que quer, assim será, eu vou. Tubarão, se ela bota na sua revoada, juro não vou deixar ela entrar. Se ela aparecer no quarto pelado, ai me desculpa, eu vou ter que evitar. Mas se ela te ligar na madrugada, caixa postal não adianta ligar. E todas as vezes que eu te perdoei, achando que o amor poderia vingar. Nega, porque me rejeita, fique na sarjeta. Culpa do amor mentido a besta. Viva, esqueça da princesa, celebra sexta-feira. Você prometeu, prometeu um final feliz, mas se esqueceu, esqueceu, esqueceu de mim. Se eu não quer se iludir, quer ficar na revoada, como confiar em ti? Se você não para em casa, eu sou mulher pra caralho. Só você não percebeu que Deus queriam fechamento como eu. Mas danado sem querer, eu gostei de você. Como se eu vejo outra te querendo. Não que eu goste assim, só tô a fim de bagunçar. Lorena que lançou a braba, hoje eu te faço enlouquecer. O que eu pedi tu vai ter que fazer. Separados, baby, porque somos tão errados. Vocês dois de papinho, geral tá ligado que nós tem um lancinho. Sem caô de amor, pio nem lanchinho. A passagem toma o cara, falta amor aí. Trem de lua aí, eu te amo desde os tempos lá de Sepetiba. Tinha um par de asas e uma calça comprida. O supor vendendo band em 5 conta vista. Cheio de marra, só pegava capa de revista. Me beijo com lip jeans, vamos resolver essa porra em cima do beat. Outro que eu, outro que ela decide. Nós dois fazendo surubão de Nikki City. Chama demônio da Big Beast. Essa relação deixou minha mente mais triste. Outro que eu, outro que ele decide. Se tu quer dar pra sou do cara de Kid. Tiro sutiã no cabide. Sem compromisso, cê gosta disso. Flaflu, churrasco, que serva latão. Andara dos filhos da Deezer. O Vinelli 7 bolado. Asi tá vindo de lixo. Chamanzinha mal malvado. Deixa que eu me viro, deixa. De qualquer maneira, baby, vou chamar pra vida inteira. Queixas com a cor das terças. Por que não me beijas? Culpa não chamar, me tira a vista. Você vem, preciso saber pra eu não sair. Quero te ver, me resolver. Amor não faz assim. Então deixa eu te mostrar. Aqui é teu lugar. Contigo não tenho segredo, amor. Você sabe que eu morro de medo da gente ter. Toda hora, mas quando cê sai sempre choro. Pensa com carinho, vê se rola. Na mão escurinha eu te devoro. Abraça meu papo que eu te abraço forte. Não vi no jogo, muita fé na sorte. Não mente pra mim, não quero me enganar. Não, não, não. Veja minha boca. boca beija. Os problemas deixa, deixa pra amanhã esses caô. Veja, numa sexta-feira, na praia, na beira, amanhecendo e nós fazendo amor. Oi, tá com saudade e quer me ver e ama a minha pegada. Mas essa vida que eu levo, o tempo é curto, eu confesso. Bem que seria uma boa ter você por perto, mas não tô podendo me apegar. Se for um lance, isso nós pode vir. A melhor forma de se entender. Mente criminosa, coração bandido. Não posso fugir desse meu instinto. Não faço por esse, eu faço trabalho lindo. Se o trem passar, melhor sair do tiro. É o pulso. Fita, grana tá na mesa, mas é a faixa preta. Tem várias princesas querendo fudir. Fita, mala que bandido, só tu beat ao vivo. Lente visionária faz acontecer. Oi, fita, grana tá na mesa, mas é a faixa preta. Tem várias princesas querendo fuder. Fita, mala que bandido, só tu beat ao vivo. Lente visionária faz acontecer. Eu te provo no contrário, na boca que beija e nesse mesmo cenário. Todo dia eu quero seu amor, eu nem disfarço. Baby, te chamei porque o nosso tempo é raro. Esquecer a dor nunca foi fácil. Valor do nosso laço, tu sempre do meu lado. Outras até tentaram, mas todas falharam. Nosso corpo é só um, perdidos em como um só um. Peço a Deus que não dê mais amor pra caminhar. Tire de nós o orgulho, a lembrança que sempre machuca. E nos meus olhos tu veja a vontade de te amar, amar. Sempre me escondo dessa escuridão que me assusta. Deixa que a gente se veja, chega de besteira. Pra nós todo dia é sexta-feira. Sei que tu deseja, vem pra cama e beija. Baby, pode me culpar, enfim, os sons. Deixa que a gente se beija, chega de besteira. Pra nós todo dia é sexta-feira. Beija, sei que tu deseja, vem pra cama e beija. Baby, pode me culpar, enfim, os sons. É, oh. Ela me inspirou a fazer rap com violão, sexo por diversão. Fiquei duro, vamos ver o novo stand-up do Whindersson. Comprei uma mansão com piscina. Diga que me ama, vou te patrocinar. Sua melhoria, nego, o êxito começa onde o medo termina. Mulher elétrica, revolução é nós multiplicando a meta. Veja da boca ouvindo Robert Nesta. Onipresente todo beco, se vier ela acende a vela e rebola pra mim. Sou soldado que nunca desisto. Alma rebelde, espírito contra vento. Só perdeu a luta quem abandonou. Minha tropa avançou. Experimenta essa flor. Senta no meu colo assim. Namorar é mais gostoso. No banco do carona ela é maravilhosa. Cheirosa, pra sempre você minha gostosa. Hoje eu tô na 12. Não existe chance de te ter só nojo. No carro tocando MC Pose. Hoje cê vai ficar na minha gatinha. Vai tomar costa com as amiguinha. Ela só me liga quando tá sozinha. No meu nome, eu sei que nós some. Porque é só um pente rala, um pente rala. Eu vou vivendo a vida bem, nada mal, nada me abala. Beleza sempre nós mantém, porque sem isso tem. Antigamente era ninguém, hoje nós tá dando alma. De Belfort, eu tô longe de quem tenta contra nós. Baby, eu só ouço sua voz. Backzinho na tarde sem. Já tá legal, tá tudo bem. Se independentemente não mantém. Porque amor, amor, ah, te levo comigo até o final. Me liga pra fugir da bad. saudade pede. Que o coração queira o que o corpo não deve. Férias em ponto, Amsterdã. Transando na onda em Paris com uma fã. Diz o teu nome. Tu só mata sua bad, sai, sai. Sempre vem escondida dos pais. Deixou uma calcinha, minha paz. Pela tua cara tu não vale nada. Me pede tapa na raba, toda safada. Fica caliente, vem esquecer teu ex, vamos foder pra me sempre. Me liga pra fugir da bad, safadinha. Hoje tu vai tirar onda de patricinha. Quer saber o quanto eu ganho? Que um pedaço de mim se assustou com o tamanho. De Bel, eu sou um grande fã. O maior fã da sua avó. Viagem no lençol. Um dia tire um tempo pra pensar em nós. De jeito pra Copacabana com você eu vou. Mas com meu atual isso é pra sempre amor. Me bota na carona, eu tô doida pra te ter amor. Simplesmente assim. Se você tiver o papo, e nunca vai mudar nosso jeito de acordar. É sempre você na minha cama. Chuma, se quiser um beijo sem mim. Tem congelo que você me dá. Ama pelo meu nome mais alto, vem me amar. Noite toda fico um pouco mais tarde. Tudo que eu faço você gosta de amar. Mas te conheço bem, eu tenho tempo, hey, pra te fazer refém. E quando você vem, quero te ter também. E não importa porque não conto pra ninguém o que a gente tem. Boa energia, você vai perceber que eu te falo a verdade. Eu quero só me faz acreditar no amor de novo. Rebola nessa bunda no banco do Volvo. Brigamos, se acertamos, transamos de novo. Alguém chama o bombeiro, tá pegando fogo. Se eu lançar o nevo, a tua perna abre. Morena bonita, caliente, cor do milagre. Sexo na sala, no quarto, banheiro, laje. Vivemos loucamente, que se for do mundo raio. Você sabe que eu sou tralha e por isso volto. Que eu te macetei bolado dentro da minha base. Da uma fula, piada, tu quer sacanagem. Dizendo bode de maceta, tu não é de verdade. Eu só quero uma vida de frente pro mar. Trocado no bolso pra nós marolar. Uma casa bonita, um carro popular. Sem ter preocupação com o que vamos gastar. Um dia você vai perceber que nenhum desses caras é melhor que o BG. Vocês no grau, pega foto minha, bota no seu mural. Nunca faço nada, é tudo tão natural. É que pra mim é normal, você não viu nada igual. É que pra mim é normal, é. Você se foi, chorei. Quanta saudade senti. Agora que eu virei rei, você vem querer tá aqui. Mas não é bem assim, não. Não costumo ficar na mão. Tu vai perceber que eu sou um cara difícil. A marra e o estilo fazem parte do ofício. Eu ainda quero ver você descer. Drink eu trouxe pra gente beber. Só eu e você. No amanhecer, vendo o sol nascer. Com a vista do Rio de Janeiro. Hat bom, pra fazer a vibe, traz uma caixa de som. Uma flor, eu ganho seu coração. Uma condição, eu deixo tu dormir lá em casa. Ah, ah, ah, ah. Eu deixo tu dormir lá nossa, em troca casa. A gente conversa sem medo do outro que eu tenho pra dar. E o que eu quero ter de uma relação é carinho, respeito e admiração. A gente se olha de igual pra igual e eu sinto que é isso. Me sinto cuidado, amado e querido. E queria dizer que você me faz bem, como é bom dividir a minha vida contigo. Vai indo dessas besteiras que eu digo. Se tu vacilar um dia eu viro teu marido. Eu quero ser teu cúmplice, teu companheiro. Te amar o dia inteiro, ser o teu amigo. É com você que eu quero passar meu domingo. Ver a família, visitar nossos amigos. Sou um pássaro que canta na tua janela e faço a primavera na manhã do teu sorriso. Quando você sai, me na festa é um perigo. Sabe como me fazer chegar no paraíso. Viajar o mundo, escolhe o rumo que eu te sigo. E instigo passar o resto dessa vida contigo. Então o bagulho é o quê? Vamos lançar uma poesia acústica pra ela. Fala tu. Pô, eu me declaro pra minha e eu me declaro pra tua. É, fica. Vambora, aquele pique. É. Ô fé, cabelinho não voz. Salve pra lá que poesia passada em código. Igual ela não tem, 01 primeira dama. Tá comigo e mantém, independente da minha fama. Fui parado na blitz e tocou minha grama. Minha bandida de elite, nós dois de fuga. Deus me livre, rodar de novo, de novo. Nós dois já passou mó sufoco, sufoco. Saímos do fundo do poço e o jogo virou. Joguei seu nome no meu olho em prova de amor. E agora eu vou fazer seu tempo valer a pena. O tempo que você perdeu vivendo aquela cena. Abri um salão pra você dentro da minha favela. Tudo que é meu, tu pode ver, tá na responsa dela. E todo mundo tá limpado, que ela é minha de fé. A de quem cometeu pecado, cobiçar minha mulher. Só ela caminhou comigo quando eu tava a pé. Só ela sobe na garupa da XRE. Eu dou tudo que ela quer, parece até uma modelo. Mandei colocar 500ml no seu peito. A preto do lado do preto, que ficava comigo no bico. Hoje nós tá contando o dinheiro. Marola no Rio de Janeiro. O real casal do gueto. Deus me livre, rodar de novo, de novo. Nós dois já passou o nosso foco. Saímos do fundo do poço e o jogo virou. Esse é o nome do meu olho e prova de amor. Você tão linda no baile, eu te vi passar. Falando tudo com essa marra no olhar. Diz que cansou dos playboy com marra de bra. Sem te beijar, hoje eu tô do tiro pro ar. Pra comemorar, só fingir que é fogos. Amor é amor, negócio é feliz. Levei de rolézinho de PCX lá no CPX. Só fumando a forte, ah, olha esse decote, ah, só tenta pros criar. Que faz poesia, que faz poesia. Pode escolher seu presente pra compensar esse meu tempo ausente. Gastar na Gucci, na Palm, na Fendi. Hoje você pode comprar tudo que você quiser, que você quiser. Oh, vou falar devagar pra ver se tu me entende. Aqui nós brinca e se diverte, essa vida é um suco. Acho que é muito tempo nós se ter pra sempre. Mas se quiser, brota mais tarde, vale a pena ver de novo. Ela joga o cabelo, olha pra mim, manda pra sim. Ela é cria de morro, eu tô com teu cheiro em mim. Ela por cima, socorro, cara de quem não vale. Pena que eu tenho muito. Abusada disse que hoje quer show gratuito. Ouvindo a cara do creme, cabelo na régua, camisa de time. Claro que ela perde, vida de filme. Nós tem e não nega, me maceta firme. É o que ela pede, sem medo de nada. Mira e dispara, tipo ela não se controla. Falou da minha marca, ela se amarra. Tô te esperando lá fora. Gosta do perigo, eu me identifico. E tô ligado onde tu mora. Coração do homem é tipo Nike. Cê não tá no peito, tá na sola. Ela de São Laurent, desfile Paris. Semana de moda, agora eu tenho várias fãs. recalcado, isso te incomoda. Corte talibã, alinhado, meu bolso lotado. Um beijo pra todos que não acreditaram. Mas eu juro, tô tentando me afastar. Tô vendo que nisso eu vou me machucar. Nenhum dinheiro, juro, pode nos comprar a felicidade que eu quero conquistar. Me privando de tudo, se escondendo do mundo, me fazendo de surdo. Você só quis me usar e agora eu compro tudo. Coração vagabundo, mirei no meu futuro. Eu não vou mais parar. Fala de novo na minha cara, pode parar com essas graças. Pois sou novo e de raça, e agora tô lembrada das vozes. Olha essas casas lotadas, mostra sua massa safada. Gêmeo vulgo e não para, chefinho, tu fode bem. E é de longe que ela vem, doida pra parar meu trem. E essa mina sabe bem, minha mente vai além. Me faz de bem. Mas que ironia, pleno século da putaria. Bandida vive dona, caindo no amor de pica. Pra eu brotar, tu me liga. Pergunta até pra minha amiga. Nosso lance é diferente, eu senti frio na barriga. E quem diria, quebrando no meio a bandida. Jurou que me apegar e agora sou sua favorita. Me chama até de vida, me veio o tesão grita. Vou até gemer mais baixo pra não acordar as vizinhas. E o foca dona, dona, treina dona, indo de fuga na contramão. Seu cheiro me toma, toma, tio anti quebra, já disse amor zero pressão. A mulher do ano te avista de longe, se você quiser virar meu maridão. Não vou vacilar, não é do meu instinto, te magoar nunca vai ser minha intenção. Planos do bigado, quebra a torra. Prometi o mundo, isso é tudo que eu quero dar. Vou te confessar, é tão bom se entregar. Se para complica, então deixa como tá. Se para complica, então deixa como tá. Se para complica, então você tá mudada. Joga na cara, liga pra nada. Desforte a rainha da quebrada. E meia leve ciada, eu me amarro na tua sentada. Rico bem novinho, romântico, a moda antiga. É foda ser de alguém que leva a vida como eu levo a vida. Sempre que quiser voltar, coração, todo seu bandida. Cê me tem de lá, é sempre bem-vinda. E ainda te observar dormindo, meu sorriso mais lindo. Tem você de motivo, Deus se importa comigo. Amo ser bem-vindo quando cê tá saindo. É a parte que dói, leva esse amor contigo. E a língua amor, leva o xamã contigo. Cerveja no isopor, churrasco de domingo. A bangu tá mó calor, BH sempre bem-vindo. Paulinho que me convocou, fechou o trabalho. Eu só mesmo quero saber por que você tá brigando. Chama na atenção dos pia que passou dali me olhando, amor. Mulher pra caralho, isso eu não aceito. Fala baixo comigo pra não perder o respeito. Tu quer mídia, tu quer palco, atriz de novela. Isso mesmo, joia feita, braba da favela. Então vou sair com as tuas amigas e com as amigas dela. Seus amigos eu já peguei, suas amigas me pegam. Eu te amo, sua maluca, eu te aturo quando tu surta, é. Chegou no sol, é na chuva, eu te pego na curva. Para de gritar na rua, é, que tá vindo a viatura. Ela me arranha, me xinga, me xinga. Eu te amo, sua filha da... Ela diz, leva o xamã contigo, leva o xamã contigo. Ela prefere o malvado que é dublê de marido. Era belo do camelo do metel limpo. Na van que eu era cobrador em 875. Me tirou pra nada, me deu dois tapão no peito. Ligou pra cunhada, disse que eu não tenho mais jeito. Se fosse o BBB, levava 1,5 milhão. Barraqueira, pagodeira do Rio de Janeiro. Desculpa se sou louco, tão louco. Me deixa ser louco de amor. Eu sei que a vida é um sopro, sou todo seu. Somos como um espinho e a flor. Alô, sou eu de novo, de novo. Perdoa se eu sou tão sonhador. No pão de açúcar eu te namoro e devolvo até o sol se pôr. Seu amor tá comigo, ele tá bem guardado. Eu não te esqueço nunca, porque é tão complicado. Que eu sou poema e problema pra tua vida, só é mentira. Tu é santo, minha malvada favorita. E devagarinho, devagarinho, que uma boa menina também sabe fazer assim. Devagarinho, a boa menina é ruim. Sabe que eu não deito pra ninguém, não. Mas o coração tá fraco por você e eu. Queria dar moral pro cara mala. Vale a pena ver de novo agora rala. Bagunçou, foi embora. Cachorrinho tá na cola. Se tá com saudade agora, fica calmo, que pior. De doce eu domino um macizo fino. Fiz essa daqui só pensando na gente. Não sei se é o destino, mas ainda lembro que o que a gente tinha era bem diferente. Amor, nem sei se eu sou melhor sozinha. Mentira, mentira minha, na tua que eu tô na minha. Nem quero tua companhia. Me beija no sol, piscina. Mentira, mentira minha.